horas. Começa agora o programa Bom Dia Café com Rock. Notícia, cinema, tempo e, é claro, rock and roll, rock and roll. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Geografia Rock. Antena 1 Notícias. Bom dia! Cientistas americanos atualizaram o relógio do juízo final que desde 1947 indica quanto falta para a humanidade alcançar a própria destruição. Com isso, Doomsday Clock está marcando agora 100 minutos para meia-noite, com base em uma série de ameaças ao futuro. No painel que reuniu os pesquisadores na semana passada, a desinformação teve o mesmo peso de uma bomba atômica ou armas químicas na atualização da metáfora visual. O relógio do juízo final foi criado há 77 anos pelos integrantes do Projeto Manhattan, da Universidade de Chicago, e o boletim com as atualizações, que serve para determinar o horário anualmente, teve como um dos fundadores Albert Einstein. O famoso cientista estava preocupado na época com o mau uso da energia atômica. Como as ameaças ao planeta e à humanidade mudaram ao longo dos anos, as mudanças climáticas entraram no radar dos cientistas e no boletim deste ano, temas como armas biológicas, cibersegurança e a desinformação no contexto da pandemia também foram incluídas na lista. A preocupação com as fake news mereceu até um capítulo exclusivo intitulado Tecnologias Disruptivas na Era da Desinformação. Como o conteúdo é editado nos Estados Unidos, as situações citadas são ocorridas no país, como, por exemplo, a invasão do prédio do Congresso americano. O boletim destaca que a desinformação se expandiu além do poder executivo para alguns estados e se enraizou de toda forma alarmante e perigosa, e também cita preocupação com as falsas notícias em torno da pandemia de coronavírus. O papel da internet e das mídias sociais também receberam atenção especial dos autores do boletim. De acordo com o texto, alguns usuários das redes sociais se aproveitam da vulnerabilidade psicológica das pessoas para espalhar desinformação e desunião, e criticam também as empresas por não terem agido para mudar essa situação. Outro ponto perigoso apontado são os ataques a instituições sérias que detêm conhecimento sobre como resolver os problemas da sociedade. Os autores afirmam que essas campanhas de desinformação podem não ser tão mortíferas como uma bomba, porém, vão corroendo o tecido social aos poucos e acabam por influenciar todas as outras ameaças por meio do negacionismo. Na última parte do boletim, os pesquisadores elaboraram uma série de recomendações para afastar a ameaça do fim do mundo a governos, empresas de tecnologia, corporações e setores financeiro, acadêmicos e a imprensa. O objetivo é identificar e implantar ações práticas e éticas destinadas a combater as fake news. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Alexandre de Moraes determina que Bolsonaro preste depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira sobre vazamento de documentos. Presidente libera aumento de 33% para professores. Prefeitos criticam. Agência Europeia autoriza comprimido anti-Covid da Pfizer. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Federal ouça até hoje o depoimento do presidente Jair Bolsonaro. A decisão ocorre no âmbito do inquérito que apura o vazamento de documentos sigilosos em uma live do presidente. Moraes negou o pedido de Bolsonaro para abrir mão de ser ouvido na investigação. O presidente Jair Bolsonaro reajustou o piso salarial para professores da educação básica de todo o país em 33,24%. O aumento defendido pelos docentes segue os critérios da antiga lei do Fundeb, que foi substituída por uma nova versão em 2020. De acordo com analistas, o maior impacto financeiro recairá sobre as cidades e os estados, que são responsáveis pelos vencimentos de 1 milhão e 700 mil professores. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziukowski, classificou o anúncio como parte da disputa eleitoral. Os prefeitos também alertaram para uma bomba nos cofres municipais. A Agência Europeia de Medicamentos aprovou a pílula Paxlovid contra a Covid-19 da Pfizer. Com isso, o remédio se tornou o primeiro tratamento oral contra a doença autorizado na União Europeia. A recomendação é válida para adultos que não necessitam de suporte respiratório, mas que correm risco de agravamento da infecção. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast de Antena 1 Notícias, com mais destaques nacionais. O Ministério Público Federal arquivou uma denúncia da oposição enviada à Procuradoria-Geral da República, que questionava a contratação do ex-juiz federal Sérgio Moro pela empresa Alvarez e Marçal. Segundo o procurador Marcos Marcelos Goulart, devido à ausência de elementos mínimos que justifiquem a investigação. Além disso, o magistrado ressaltou que as alegações do deputado Paulo Teixeira configuram mera hipótese. O Conselho Nacional do Ministério Público abriu processo disciplinar para apurar a promotora do Distrito Federal, Maria Olímpia Ribeiro Pacheco. Isso porque ela publicou postagens com teor homofóbico e racista e conteúdos nazistas, entre outros assuntos. De acordo com a defesa da acusada, o Conselho deverá apurar apenas os posts antivacina e suspeitas sobre as urnas eletrônicas. Meio ambiente. Manchas de óleo apareceram em 12 praias do Ceará nesta semana, incluindo as praias do Futuro em Fortaleza e Prainha, no município de Aquirás. A Secretaria do Meio Ambiente do Ceará e o IBAMA informaram que estão monitorando a situação e a Marinha declarou que vai analisar o óleo para avaliar se o material é o mesmo encontrado em praias do Nordeste em 2019. Além do óleo, a água e a areia também serão analisadas pelos pesquisadores. Os municípios de Linha de Costa Cearense foram orientados pela Secretaria a monitorar a situação das praias e providenciar a limpeza dos locais atingidos. A Covid no mundo. A Suécia decidiu não recomendar vacinas para crianças de 5 a 11 anos sob o argumento de que os benefícios não superam os riscos. Segundo a representante da área de saúde local, Brita Björkoma, a decisão pode ser revisada e crianças em grupo de alto risco poderão tomar o imunizante. A Suécia vive uma escalada de novos casos de Covid-19 graças ao avanço da Ômicron. Países europeus começam a reduzir as restrições para conter o avanço da Ômicron. A Inglaterra encerrou quase todas as restrições impostas para conter a Covid. O governo britânico espera que a população conviva com a doença, como com a gripe. Na Dinamarca, o ministro da Saúde, Magnus Eunike, não pretende estender restrições depois de 31 de janeiro, segundo orientação da Comissão Epidemiológica do país. Na Áustria, o governo anunciou na quinta-feira que a quarentena para pessoas não vacinadas vai terminar na próxima segunda. No entanto, o país mantém algumas restrições contra os não vacinados. Holanda, França e Suécia também já anunciaram o fim de restrições. No Brasil, os Ministérios do Trabalho e Previdência e da Saúde atualizaram as regras para a prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus no ambiente de trabalho. As principais mudanças da portaria englobam casos confirmados e suspeitos de Covid-19 entre os trabalhadores e o tempo de afastamento para cada tipo de diagnóstico. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, registrou mais um recorde no número de testes para Covid feitos nas farmácias entre 17 e 23 de janeiro. Apresentaram resultado positivo 43,14% de todos os testados. Foram feitos 740.707 testes rápidos no período. O resultado é o maior desde a liberação dos exames no varejo em 2020. O país registrou na quinta-feira 228.900 novos casos de Covid-19 em 24 horas, somando agora mais de 23 milhões de notificações desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos 7 dias chegou a 170.500, o 10º recorde seguido com tendência de alta. Também foram registradas 662 mortes pela doença nas últimas 24 horas, totalizando mais de 625.100 óbitos. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias é de 417, com tendência de alta. E os dados da vacinação mostram que já passa de 149 milhões e 200 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal contra a Covid, o que representa 69,48% da população. 9 estados e o Distrito Federal não divulgaram dados da imunização. Destaques internacionais: a crise Rússia-Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, disse na quinta-feira que a prioridade é que a Rússia não consiga concretizar o plano de desestabilizar o país. Em entrevista, ele não descartou nenhum cenário, incluindo um conflito militar. O governo russo declarou que não há muitas razões para otimismo após as conversas com os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, sobre a crise. Mas disse que ainda há perspectivas para um diálogo. O porta-voz Dmitry Peskov acrescentou que uma solução diplomática é do interesse tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Já o governo americano fez um alerta que uma possível invasão na Ucrânia poderia afetar o gasoduto alemão-russo Nord Stream 2, o importante sistema que pode dobrar o fornecimento de gás à Europa, enquanto o governo alemão mantém uma posição conciliadora com Moscou. Noticiário Econômico. O governo dos Estados Unidos informou que a economia do país cresceu 5,7% em 2021, de acordo com a estimativa preliminar do Departamento de Comércio. Se os cálculos estiverem corretos, este será o maior crescimento desde 1984. A projeção veio acima da expectativa de economistas consultados pela Reuters. Já a Argentina enfrenta um grande desafio em forma de bilhões de dólares em dívidas ao Fundo Monetário Internacional. Isso porque a data de pagamento se aproxima, sem a certeza se o país sul-americano honrará os compromissos, em meio a conversas para renovar cerca de 40 bilhões de dólares em empréstimos. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro autorizou, por meio de uma medida provisória, a suspensão de concessões dadas a outros países no âmbito da Organização Mundial do Comércio, além de outras obrigações firmadas entre os membros da organização. A medida, publicada no Diário Oficial da União de quinta-feira, determina sanções comerciais a países membros da OMC em casos de descumprimento de acordos multilaterais. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, liberou a Eletrobras e sua subsidiária, a Eletronorte, para levarem adiante o projeto de construção de 3 grandes hidrelétricas na bacia do rio Tapajós, na Amazônia. A área é uma das mais preservadas da região. Com a decisão, está autorizada a elaboração de estudos de viabilidade técnica e econômica das usinas. As hidrelétricas somariam mais de 2.200 megawatts, o suficiente para abastecer mais de 3 milhões de famílias. O prazo para a realização dos levantamentos vai até 31 de dezembro de 2023. Tecnologia e negócios. A aliança Renault-Nissan Mitsubishi Motors vai investir 27 bilhões e 700 milhões de dólares em novos veículos elétricos nos próximos 5 anos. O objetivo é disponibilizar 35 novos modelos destes veículos no mercado até 2030, disse o presidente do grupo, Jean-Dominique Senard, em um comunicado. No Brasil, a montadora chinesa Great Wall Motors, também conhecida pela sigla GWM, anunciou a produção de veículos híbridos e elétricos em Iracemápolis, no interior de São Paulo. Será a maior operação da montadora fora da China. A capacidade produtiva da companhia será de 100 mil veículos. O primeiro lançamento está previsto para o final deste ano e a expectativa é gerar 2 mil empregos até 2025. Tecnologia e as eleições. O representante do WhatsApp no Brasil, Dário Durigan, disse ao Estadão Broadcast que o Tribunal Superior Eleitoral pretende aprimorar uma ferramenta criada em parceria com o aplicativo de mensagens para denunciar a divulgação em massa de fake news. Segundo a reportagem, a ferramenta será uma versão melhorada de um serviço que já funcionou nas eleições municipais de 2022. Com a nova ferramenta, quem receber mensagens suspeitas poderá preencher um formulário no site da Justiça Eleitoral. A estratégia será implantada enquanto a Justiça Eleitoral também está de olho no Telegram, por falta de apoio no combate às informações falsas no país. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 28 de janeiro. O Banco Central informou que o sistema que permite a consulta a valores devidos por bancos a pessoas e empresas voltará a funcionar em 14 de fevereiro. Por meio de nota, o órgão afirmou que as solicitações de transferências dos valores que estejam disponíveis poderão ser agendadas a partir de 7 de março. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água Rocha Branca? O consumo regular de água durante o dia traz benefícios para a saúde, como, por exemplo, manter a pele bonita e hidratada. Rocha Branca, da fonte direto para a sua casa. É rock! Yeah. É Geografia Rock! Yeah. Você está ouvindo? previsão do tempo. Previsão do tempo para essa sexta-feira. Região Sul. Céu encoberto com chuva fraca em todo o Paraná, litoral norte e planalto norte catarinense. Nas outras áreas do Paraná e Santa Catarina, maior nebulosidade sem chuva. No Rio Grande do Sul, maior nebulosidade no norte e sul do estado. Na região central, céu aberto, sem chuva. Região Sudeste. Sexta-feira de tempo instável, com chuva em quase toda a região sudeste. Não chove apenas no Espírito Santo e na divisa de Minas com a Bahia. Região Centro-Oeste. Sexta-feira de tempo instável em toda a região Centro-Oeste. Pode chover mais forte no sul do Mato Grosso do Sul. Região Nordeste. Sexta-feira de tempo instável em quase toda a região Nordeste. Não chove apenas no litoral sul da Bahia. Região Norte. Sexta-feira de tempo instável com chuva em quase toda a região norte. Não chove apenas em Roraima. Por lá, o sol predomina. Você ouviu a previsão do tempo. 6:22. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Take me now, baby, here's I am. Pull me close, trying to understand. Desire's hunger is a fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand. Pelo mundo, o que acontece no planeta, você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. Jacinda Ardern, primeira-ministra da Nova Zelândia, nessa semana foi perseguida numa estrada na Baía das Ilhas por um grupo de manifestantes anti-vacina. Segundo os manifestantes, Jacinda era uma vergonha, uma nazista. Isso aconteceu após Jacinda anunciar novas medidas restritivas, como a volta da utilização das máscaras e novas regras de quarentena. Jacinda disse que em nenhum momento temeu pela sua segurança. Lembrando que Jacinda recentemente cancelou seu próprio casamento devido a medidas restritivas. O ex-presidente norte-americano Donald Trump, numa partida de golfe com amigos, auto-intitulou-se o 47º presidente norte-americano. Lembrando que ele foi o presidente de número 45. Trump possivelmente vai concorrer às eleições presidenciais de 2024, mas ainda não fez o anúncio oficial. Ele foi derrotado em 2020 por Joe Biden. Um tremor de 6,2 graus na escala Richter foi registrado na última quarta-feira a 219 quilômetros a oeste do arquipélago de Tonga. O tremor aconteceu a cerca de 14 quilômetros no fundo do mar. E segundo o Serviço Geológico Norte-Americano, USGS, não houve alerta de tsunami. Você ouviu o Giro pelo Mundo. Horas e 27 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Você está ouvindo Café com Rock. Chegou a hora de dar um giro pelo mundo. O que acontece no planeta? Você fica sabendo agora. Giro, giro, giro, giro, giro. Joe Biden, presidente norte-americano, assinou uma ordem executiva que vai tornar o assédio sexual um crime militar nas Forças Armadas. Lembrando que, em abril do ano passado, a soldada Vanessa Gillen desapareceu da base de Fort Hood, no Texas, após ter dito a familiares que estava sendo assediada sexualmente. Seu corpo foi encontrado desmembrado e queimado em junho do ano passado, a pouco mais de um quilômetro da base. Ela foi assassinada por outro soldado, Aaron David Robinson, que se suicidou após o caso ter sido descoberto. O Papa Francisco, líder supremo da Igreja Católica, disse na última quarta-feira que os pais que veem diferentes orientações sexuais nos seus filhos devem acompanhá-los e não se esconder atrás de uma atitude de condenação. Segundo o Papa, os homossexuais têm o direito de estar numa família. São filhos de Deus. Não se pode expulsar alguém de uma família, nem tornar a sua vida miserável por isso. O que temos que ter é uma lei de união civil que os proteja legalmente. Wendy Sherman, vice-secretária de Estado norte-americana, disse que tudo indica que Vladimir Putin irá usar forças militares em algum momento, possivelmente até meados de fevereiro. E segundo Sherman, os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, na China, que terão início no próximo dia 4 de fevereiro, podem impactar no calendário e no pensamento de Putin. Ele participará da cerimônia de abertura. E seu colega, o presidente chinês Xi Jinping, não ficaria muito feliz se Putin escolhesse aquele momento para invadir a Ucrânia. Os russos garantem que não têm planos para uma ofensiva militar, mas a tensão continua. Você ouviu o Giro pelo Mundo. Seis horas e 33 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Você está ouvindo Café com Rock. Não Notícia. Informação. Credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, um excelente fim de semana para você. Hoje é sábado, dia 29 de janeiro de 2022 e eu sou o Marcos Vinícius, começando aqui a primeira edição de hoje do seu Fique Por Dentro. São as principais notícias do dia. Junto a ministros, o presidente Jair Bolsonaro avalia os novos passos em relação ao depoimento dele, marcado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A AGO, a Advocacia-Geral da União, deve entrar com um novo agravo no processo. O primeiro recurso, que constatava a decisão, foi negado pelo próprio ministro. Moraes afirmou que a AGO perdeu prazo para questionamento. Ele destacou que o agravo foi interposto apenas 11 minutos antes das 14 horas, horário em que deveria ocorrer a oitiva. A expectativa é de que o novo recurso seja submetido ao plenário da corte, embora tenha de passar pelo relator do caso, que é Alexandre de Moraes. Bolsonaro também avalia prestar depoimento na segunda-feira, a fim de evitar uma escalada de tensão entre os poderes. O ministro pode também tomar nova decisão assim que for notificado pela Polícia Federal de que o presidente não compareceu ao depoimento. As informações são do portal G1. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 6 horas e 37 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. So much that we need to share. So send a smile and show you care. All right. I'll give a little bit. I'll give a little bit of my life for you. So give a little bit. Thank you. está ouvindo Café com Rock. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Olá, um excelente fim de semana para você. Hoje é sábado, dia 29 de janeiro de 2022. E eu sou o Marcos Vinícius, começando a segunda edição de hoje do seu Fique Por Dentro. Mesmo com a aprovação da Anvisa para uso e venda de autotestes de Covid-19 no Brasil, ainda não há nenhum produto do tipo disponível nas farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados pela reguladora. Isso porque agora a agência precisa registrar os exames de forma a garantir que os fabricantes cumpram as exigências previstas no PNE-Teste, o Plano Nacional de Expansão da Testagem para a Covid-19. A previsão é que os pedidos comecem a ser protocolados na próxima semana e as liberações saiam a partir de fevereiro. As empresas que trabalham com teste diagnóstico já estão habituadas a solicitar processos de registro junto à Anvisa. Todos os processos de registro de produtos destinados à Covid estão sendo priorizados pela Anvisa, afirmou o gerente-geral de tecnologia de produtos para a saúde da Anvisa, Leandro Rodrigues. Segundo ele, a reguladora tem um hall de 719 testes de Covid aprovados. Todos eles foram tratados em prioridade e com os autotestes não será diferente, completou ele. As informações são da AFP. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 6:43 Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Você está ouvindo Café com Rock. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Um excelente fim de semana para você. Hoje é sábado, dia 29 de janeiro, e vamos com mais uma edição, a terceira de hoje, do seu Fique Por Dentro. Após crescimento na arrecadação tributária e redução de gastos emergenciais de enfrentamento à pandemia de Covid-19, o governo federal registrou um superávit de 13,8 bilhões de reais em dezembro de 2021 nas contas públicas, frente ao déficit de 44,1 bilhões de reais observado no mesmo período de 2020, em termos nominais. O resultado acumulado do ano totalizou um déficit de 35,1 bilhões de reais em 2021, ante rombo de 743,3 milhões de reais em 2020. Em termos nominais, o maior déficit da história, impulsionado pelos gastos dos efeitos no primeiro ano da crise sanitária. O resultado de 2021, divulgado ontem pelo Tesouro, é o melhor em 7 anos, segundo dados da série histórica do governo, e equivale a 0,4% do PIB, o Produto Interno Bruto do país. As informações são da Agência Brasil. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 6:49. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. We'll be right back. Você está ouvindo? Café com Rock. Notícias, informação, credibilidade. Agora direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. É você sempre bem informado. No ar. Fique por dentro. Fique por dentro. Um excelente fim de semana pra você. Hoje é sábado, 29 de janeiro, ano 2022, e começa aqui a quarta e última edição do seu Fique Por Dentro de hoje. A CNM, Confederação Nacional de Municípios, emitiu uma nota na sexta-feira em que afirma que o reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da educação básica, anunciado pelo presidente Jair Bolsonaro nessa última quinta, 27, vai causar um impacto de 30,46 bilhões de reais e deixar os municípios em difícil situação fiscal, inviabilizando a gestão da educação no Brasil. A entidade recomendou que os gestores municipais realizem os reajustes com base no INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, até que novas informações sejam fornecidas pelo governo federal. No documento, assinado pelo presidente da entidade, Paulo Zilkowski, a confederação declarou que o novo piso fará com que 90% dos recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, sejam usados para cobrir gastos com o pessoal. Para 2022, o repasse do fundo será de 226 milhões de reais, informou a CNM. As informações são da Folha. Você ouviu direto da redação da sua rádio. Fique por dentro. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta a qualquer momento. 6:57. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Você está ouvindo? Café com Rock. Sete horas e dois minutos. A Rádio Geografia Rock passa a transmitir a segunda parte do programa, que foi dedicada ao dossiê assassinatos e violências contra travestis e transexuais brasileiras em 2021, divulgado nesta sexta-feira, dia 28, pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Sara York lidera a conversa com Bruna Benevides, responsável pelo relatório, e Keila Simpson, presidenta da ANTRA. Sete horas e quatro minutos. Ah, acho que vem. Que não vem. Não tá rolando a Sara, né? Enquanto a Sara não vem, na verdade, vamos tentar mais um pouquinho. Diz que a Sara tá só com áudio. Será que ela consegue? Não, não consegue entrar. Sem a imagem dela, nós não vamos conseguir fazer com que ela entre. Vamos ver. Gente, estamos esperando. A gente fica olhando aqui para baixo, para a sala de espera, para ver se a Sara chega. Mas deixa eu contar para vocês já. Tá aqui, ó. Esse é o dossiê que está sendo lançado hoje. Vocês estão vendo ali a assinatura da Bruna Benevides. Ela é a responsável pelo dossiê. Ela faz esse levantamento anualmente. É muito forte. Como a gente falou aqui na abertura, né, Camila? São 140 pessoas trans assassinadas no Brasil em 2021. 135 mulheres e 5 homens. O Brasil é o líder no morticínio de pessoas trans, para que vocês tenham uma ideia, do mundo todo, onde há estatísticas de mortes de pessoas trans, o Brasil é responsável sozinho por quase 40%, 38% das mortes de trans e travestis. Realmente é algo absurdo, é revoltante. E o relatório, não vai dar para ler, porque o relatório realmente é muito longo. Deixa eu ver aqui quantas páginas tem. São 143 páginas. É um relatório muito detalhado. Vou passear por ele aqui rapidamente. Está aqui, é o dossiê da ANTRA. Olha, aí vem. Vejam só aqui o índice do relatório. Então, no índice do relatório, nós temos aqui. Deixa eu ver aqui. A introdução, o que é a transfobia? Transfobia, a epidemia que não entra em quarentena. Aí vem a pesquisa, objetivos, metodologia. A parte 1, que são os assassinatos de 2021, tem assassinato por estado, por região, no exterior. São assassinatos de pessoas trans brasileiras no exterior. O perfil das vítimas por idade, classe e contexto social, raça, gênero, os elementos comuns. Assassinatos de defensores e defensoras de direitos humanos trans, não são apenas as trans vitimadas, são também seus defensores, a identidade de gênero das vítimas na mídia e os tipos de assassinatos, ferramentas empregadas e métodos utilizados, local dos assassinatos, perfil dos suspeitos, tentativas de assassinatos. Aí segue, na próxima página, realmente é um relatório muito, muito completo. Aí vem dados internacionais, o pior país para ser LGBTQIA+ do mundo, 2021, Brasil novamente na liderança dos assassinatos contra pessoas trans nos Estados Unidos, um quadro comparativo Brasil-Estados Unidos, denúncias internacionais, aí vem a parte 3, violações de direitos humanos e outras violências. Então vem, aí não são os assassinatos propriamente, mas são todo tipo de violência. Violações de direitos humanos, negativas de aplicação da lei da Maria da Penha para a proteção das mulheres trans, uso dos banheiros e a dignidade trans, tortura e violência pública por agentes do Estado, violência política e de gênero, violência política de gênero sexista. A gente tem acompanhado que as vereadoras trans são as mais perseguidas nas câmaras de vereadoras e vereadores. Duplo assassinato, o apagamento da identidade de gênero das vítimas do processo pós-mortem. A pessoa morre, é uma trans, e aí recusam-se a colocar a sua identidade de gênero no obituário. Um olhar sobre a Covid. Aí vem o suicídio e saúde mental da população trans. Finalmente, recomendações. E aí vem uma série de artigos. Realmente é muito impressionante esse relatório da ANTRA. Muito completo. Impressionante, né, Sara? Camila? Impressionante. Muito bom esse relatório. E o relatório, a contabilização começou em 2008, né? E de 2008 até 2000, só um dado aqui que eu gostaria de destacar, entre 2017 e 2021, 781 pessoas trans foram assassinadas. É um massacre. Ó, tô vendo aqui, Sara vai entrar. Agora deu. Oi, Sara, tudo bom? Mauro Lopes! Enquanto como você estamos? Não conseguia entrar... A gente está aqui tentando gravar. Perfeito. Estamos enquanto você não conseguia entrar, a gente apresentou de maneira mais ou menos detalhada, passamos por todo o índice do relatório, realmente é muito completo. É, a gente está te ouvindo aqui, Sara. Você está ouvindo aqui, Sara. Ah, vocês estão me ouvindo, ótimo. Mauro Lopes, aqui está sendo um momento incrível. Agora, imagina quem está aqui do meu lado. Quem? Eu estou aqui na frente da União. E olha quem eu trouxe. Não trouxe aquele Simpson só, não. Ruth Venceremos. Oi, Mauro. Quem está aí ao seu lado? Ruth Venceremos, a nossa pré-candidata a deputada federal pelo PT. Maravilha, Ruth, que alegria você estar aqui, que bom, dia tão importante, gente, amanhã é dia da visibilidade trans, é por isso que esse relatório está sendo lançado hoje. Sara, com você. Exatamente. Ruth, fala para nós. Sou Ruth Venceremos, para quem não me conhece, sou drag queen, ativista LGBT, pré-candidata a deputada federal pelo PT... E estamos hoje aqui, né, na OPAS, participando desse processo de lançamento desse importante dossiê. A ANTRA tem feito um trabalho importantíssimo, uma pesquisa bastante rigorosa sobre esses casos de violências e assassinato contra pessoas trans no Brasil. Então, eu estou passando aqui mais para reforçar como uma pessoa aliada da causa trans, né, a importância da gente se mobilizar no sentido de promover também a cidadania dessa população. Você será candidata por onde? Por qual local? Aqui está muito, tem várias lideranças, muita gente aqui. E olha, está acontecendo agora, eu vou tentar levar aqui para mostrar para vocês, direto aqui da sede da Organização Mundial de Saúde, um trabalho imenso. Olha isso aqui, Mauro Lopes. Legal. Gente, exclusividade do setor. As principais lideranças trans e travestis aqui agora, trazendo os dados, né, e mostrando o quanto a gente ainda precisa evoluir como sociedade, como população, e o que ainda falta para a gente nos aspectos básicos de vida, Mauro Lopes. Onde está sendo o lançamento, Sara? O lançamento está sendo no auditório Kerlaile Guerra de Macedo, aqui na OPAS, na Organização Mundial de Saúde, o Escritório Regional para as Américas. Perfeito. Que maravilha. Muito relevante, Sara. Esse país é muito cruel, né? O país que mais mata trans e travestis em todo o mundo. Mas, ao mesmo tempo, o espaço institucional, político, das trans e travestis não para de crescer, né, Sara? Tá, é, a presidenta está aqui agora, a Keila Simpson. Opa! Vocês estão conseguindo ver a Keila Simpson? Sim, estamos vendo sim, maravilha. Keila maravilhosa, bem, nome aqui histórico. Da Organização Pan-Americana. Para o lançamento do dossiê de assassinatos 2021 de travestis e mulheres transexuais no Brasil e homens trans. Estamos numa série de atividades desde quinta-feira, fazendo dessa divulgação, que não é nenhuma, não é prazerosa para nós, mas é necessária, para que a gente possa cada vez mais deixar para o Brasil e para o mundo esses dados que ainda hoje ocorrem de assassinatos sem que nada seja feito. Então também é um recado para governos. Procurem olhar para esse lado da população, para essa população que está aí sendo dizimada durante todos os anos e, a partir disso, desenhar políticas públicas de erradicação dessas violências e dessas mortes. É preciso olhar para esse lado. É preciso que só que nós deixemos de falar e de chorar por nós mesmos. É preciso que vocês ajam também e é para isso que a gente está aqui. Presidenta, olha que linda minha presidenta, Mauro Lopes. Estou achando demais, vocês todas estão lindas. Ela está entrando ao vivo aqui agora no programa do SBT de Salvador. Mas eu vou falar de uma outra pessoa, podemos? Você manda. Ah, então vou pegar aqui, ó. Bernardo Mota, esse menino lindo aqui, que é um homem trans e faz um trabalho incrível, Mauro. Bora lá, Bernardo. Qual que é a sua função aqui? Você trabalha aqui na Organização Mundial de Saúde? Eu trabalho na agência da ONU, chama UFPA, é o Fundo de População, e a gente tem um trabalho muito importante com dados demográficos e populacionais. E a gente acabou de sair de uma mesa falando sobre a importância dos dados para efetivação e para promoção de políticas públicas para a população trans e travesti. Então, em suma, é isso. Estamos trabalhando com conhecimento para entender a nossa população, entender as nossas demandas, muito evidenciado ainda a importância da interseccionalidade com os fatores de raça, de classe, de território, né? Olhar muito para os nossos interiores, para as nossas periferias e também olhar para a questão racial, né? A gente vê uma prevalência, infelizmente, ainda da violência muito fortemente voltada a pessoas pretas e pardas. E é um pouco disso que a gente tem fomentado, assim, a produção muito voltada com as pessoas trans como protagonistas desses dados, né, como pesquisadores, como os produtores dessas informações e também para subsidiar políticas públicas para transformar a realidade que ainda é muito perversa e muito cruel para a população trans. Ô, Bernardo, uma pergunta aqui para a gente, deixa eu ficar bem do seu lado, assim, para o povo ver que eu sou bonita. Você acha que os dados estão chegando? Bruna Benevides está aqui atrás, acabou de sair de uma mesa, vai falar com a gente também. Mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre os dados que foram apresentados pelo IBRAT aqui hoje na reunião, que é a Associação Brasileira de Transmasculinidade, né? Que representa a versão de homens trans, a organização de homens trans no Brasil. O IBRAT trouxe o primeiro informe, né? CEANTRA está fazendo 5 anos que lança seus informes. O IBRAT, ano passado, se organizou e trouxe um primeiro informe que relata, entre outras coisas, a situação de sorologia de homens trans. Então, a gente observou pelos dados do IBRAT que existe, sim, uma prevalência na questão de HIV e AIDS em homens trans, pessoas transmasculinas. Então, isso é uma coisa que é importante destacar. O IBRAT também trouxe que mais de 64% dos homens trans não conseguem utilizar o nome social no serviço de saúde. Então, se a gente tem mais de 15 anos de um decreto regulamentando o nome social, ainda hoje mais de 60% dessas pessoas não conseguem ir a uma consulta e serem respeitadas pelo seu pronome, pelo seu nome. O homem trans, se tem uma gravidez ou se precisa ir ao ginecologista, ele vai pensar muitas vezes, porque ele vai ser exposto mais de 64% das vezes a uma violência nesses espaços. Então, é importante estar nas redes sociais do IBRAT, vocês consultem esse informe sobre transmasculinidades no Brasil, para pensar também políticas para essa população. Obrigadão, Bernardo. Te vejo logo mais. Beijo para toda a comunidade trans travesti. Vamos agora pegar duas gigantas aqui. Ó, só para dizer, gente, não tem para ninguém, não tem mais ninguém fazendo uma transmissão dessa ao vivo. Eu vou te apresentar. O lançamento do relatório, tá? Fala, Sara, você manda. Tá muito difícil de te ouvir. Eu vou te apresentar a pessoa que organizou um negócio aqui muito bacana. Isso tudo que a gente está vendo, ela vai explicar para a gente o que, que é isso, que lugar é esse que a gente está agora. Por favor, queridíssima Ariadna. Olá, tudo bem? Prazer, é um prazer estar falando com todos vocês aí que estão nos assistindo. Comunidade 247. Esse é um evento que aconteceu, a primeira edição em 2020, é um seminário que a gente usa o Dia da Visibilidade em temas importantes como saúde, trabalho, direitos e inclusão social de pessoas trans. Isso sendo debatido, né, com várias entidades, então organismos multilaterais como o UNAIDS, que eu sou parte do UNAIDS, né, a ONU, que realiza esse evento através do GT, que é de gênero, raça e etnia. Então inclui o tema especificamente em nossas pautas, nas mais diversas agências. Então a gente tem aqui a representação da OIT, a gente tem a representação de Unesco, a gente tem representação de vários organismos internacionais, como o UNFPA também. Então, essa é a forma que a gente tem também de trazer visibilidade internacional para esse tema. E muitos apoiadores desse evento foram embaixadas do Reino Unido, do Canadá, da Austrália, dos Países Baixos. Canadá. Exato. Então, a gente conseguiu fazer um evento com uma qualidade técnica muito boa, mas para que a gente possa fomentar essa discussão aqui em nível nacional. Ariadna, quero te fazer uma pergunta. O embaixador do Canadá, no evento agora de manhã, ele fez um paralelo e citou sobre emprego. Para ele, empregabilidade ainda é a chave que aciona várias frentes. Eu queria que você falasse como que isso no Brasil também. Essa é a nossa principal função nesse momento? Eu acho que as demandas são múltiplas, mas a gente tinha muita dificuldade de olhar para a empregabilidade com o significado que ela realmente tem, né? Se a gente olhar para a população trans, que é compulsoriamente jogada, a única forma possível de subsistência a partir do trabalho sexual, a gente entende que precisamos avançar ainda muito na sociedade como um todo e principalmente no setor privado, porque pessoas trans são tão competentes quanto as pessoas cis, mas por conta do estigma e da discriminação, elas têm dificuldade de acessar o mercado de trabalho. Isso acaba afetando diretamente todas as outras áreas. A gente antes tentava olhar para a questão da empregabilidade como uma última etapa, e agora a gente tem entendido que sem trabalho, sem condições adequadas de trabalho decente, é muito difícil que essas pessoas se mantenham em saúde com seus tratamentos, sejam eles em função, né, do tratamento hormonal que é feito para mulheres travestis e transexuais, homens trans, ou até mesmo outras questões de saúde que precisam de um acompanhamento. E quando você não tem trabalho, num país que ainda precisa avançar bastante em questões, né, de proteção social de populações mais vulneráveis, a gente tem um gap, a gente tem uma barreira de acesso, e essa barreira de acesso faz uma reação em cadeia. Então, vai impactar na saúde, vai impactar na educação, vai impactar em outras áreas da vida. A gente hoje vai falar também sobre educação, vai ter lançamentos incríveis. Se vocês puderem acompanhar a gente nas redes do UNAIDS, vocês vão estar dando uma olhadinha em todos os lançamentos inéditos e conto com vocês. Muito bacana. Obrigada. Obrigada, Ariadna. Foi um prazer. Prazer é meu. É isso, minha gente. Essa é a Ariadna que faz esse trabalho lindo dentro do UNAIDS. Agora, veja isso aqui, Mauro Lopes. Isso aqui não é coisa para qualquer pessoa. Só quem fez isso, quem consegue fazer um negócio desse, é quem está lá dentro da complicação. Um levantamento que fala diretamente com o caos que é a população trans e travesti. Eu vou falar com ela, que é autora do dossiê da ANTRA. Bruna Benevides, seja bem-vinda. Olá, Mauro, querido, saudade de Oi, Bruno. Você. Estive doente, a gente não conseguiu falar da continuidade, mas estou aqui bem, viva e feliz demais. Por mais um ângulo está aqui na TV 247 com você, com a Sara, e mais uma vez... Sério. Que a nossa visibilidade, ela tem que acontecer todos os dias. E você tem um papel central na ocupação desse espaço, a TV 247, ao colocar a Sara e, obviamente, tantas pessoas maravilhosas que já passaram e que você teve o prazer de conhecer aqui conosco. Muito obrigada mesmo por esse espaço. Bruna, conta pra gente o que foi, o que, que tem nesse dossiê de 2020. Mauro, acho que caímos. Não, estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Pode falar. Sara, volta. Volta. Tá aqui. Estamos ao vivo, Mauro? Tá sim. Está ao vivo. Então, eu quero perguntar para a Bruna exatamente isso. Bruna, sobre os dados que o relatório traz esse ano. O que é que tem em 2022 que não apareceu em 2021? Nossa, assim, nós trouxemos diversos elementos novos, Mauro, e demais pessoas estão nos assistindo, mas tem uma coisa que chamou muita atenção, é o fato de que a pessoa trans mais jovem assassinada em 2021 tinha 13 anos, né? Então, isso também diz de quais são as crianças que estão sendo protegidas, né? E do quanto que há uma invisibilização da juventude trans. Nós precisamos, então, criar um país, uma sociedade em que as pessoas trans possam viver. Eita! Que as pessoas trans possam viver e viver com dignidade acima de tudo. E nós, então, temos esse dossiê que nós temos dito que, embora fale de violência, embora fale de violações de direitos humanos, nós pretendemos, a partir de casos de violência e de assassinato, ao visibilizar, poder gerar vida para futuras gerações. É isso. Mauro Lopes, eu estou sem conexão, a bateria acabando, eu estou com o celular emprestado, e eu vou ficar por aqui, eu vou te deixar hoje, a gente vai seguir ainda por mais 3 dias, o início foi hoje, amanhã tem mais atividade, e a gente vai repassando tudo aqui de alguma forma que possa, né, trazer mais comprometimento para pessoas que nos acompanham, ainda que de longe. Porque é isso. Algumas, como a Ariadna, que é uma mulher, uma travesti, uma mulher trans, redesignada, que tem todo um trabalho dentro da UNAIDS. Por outro lado, a gente ainda precisa, né, de maior comprometimento das várias instituições. Deixa eu te mostrar aqui uma outra pessoa bem interessante, que hoje a gente está assim, ó. Essa... Olha lá, Mauro, Keila te mandando um beijo. Ah, manda beijo. Essa aqui é a Jaqueline Rocha Corte. Oi, bom dia, boa tarde. A gente está ao vivo na 247. Oi, tudo bom, querido? Acho que nós tivemos a oportunidade de nos ver. Você e Mauro Lopes, sim. Eu aqui. Ó, agora que eu vou dar o primeiro abraço real na Sara. Ô, Mauro, sem bateria, eu me despeço de você. Um beijo, muito obrigada. Tá, Sara, maravilhosa, Sara, maravilhosa. Vai cuidar da divulgação do relatório. Você quer falar com a nossa presidenta de novo, Mauro? Ah, agora, eu não sei se ela vai me ouvir, mas se ela puder dar uma última palavra para nós, seria ótimo. O Mauro pedindo uma última palavra, sua, Keila. Oi, Mauro, é um prazer enorme falar com vocês. Eu adoro falar com vocês, desculpa a pressa, que é que está uma loucura nesse processo. Eu e a Bruna, desde ontem, que não paramos a nossa vida, respondendo jornalistas. Agora eu estava aqui gravando o programa para a TV Bahia, o programa Bahia Revista, que passa lá em Salvador, ao vivo, e a Sara me perturbando aqui, porque ela achou de gravar exatamente nesse mesmo momento, tá? E aí vocês vão ouvir, quando assistir o programa do TV Revista, o fundo da voz, o fundo musical vai ser Sara Wagner York com a sua voz cantada. É um prazer enorme ver vocês, é um prazer trabalhar com vocês, é um prazer falar com vocês sempre. E sempre que quiserem, me usem e abusem de mim, porque este corpo marginal que aqui está, está nesse momento para ser usado, abusado e reutilizado, porque ele também é reciclável. Eita, eu sou meu presidente, Mauro Lopes. Sensacional, sensacional. Um beijo, sucesso. Beijo, beijo. Daqui vocês daí, a gente consegue sim reconstruir o Brasil que a gente quer. Muitos beijos. Beijo para vocês. Até semana que vem. Tchau. Gente, maravilhoso, né? Maravilhoso, fantástico. Isso é uma coisa, né, como diz a Josi, esse corpo marginal, sensacional mesmo. Né? A Adriana, gente, que maravilhosa. A Marilda, adoro. A Débora, povo maravilhoso. Eu queria dizer para vocês que é um relatório... banhado em sangue e lágrimas. Esse relatório da ANTRA, todo ano sai um relatório da ANTRA com as mortes, os assassinatos e a violência contra trans e travestis no país. Mas o paradoxo da vida. Ao mesmo tempo, é uma maravilha ver esse movimento das trans e travestis tão vivo, tão pujante, tão articulado. O lançamento desse relatório, gente, aconteceu hoje na sede da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, que é a sede local da OMS. Elas visitaram esses últimos dias em Brasília várias embaixadas. A gente fica aqui no Brasil fechadinho na nossa caixinha, mas esse relatório tem repercussão mundial, mundial. Quando a gente fala trans, travestis, às vezes a gente pode achar que estão falando assim, ó, de um negocinho, de uma parcela ínfima da sociedade brasileira. Sim, do ponto de vista macro, pode ser. Mas são 4 milhões de pessoas trans e não binárias no país. Não que isso seja a estatística do IBGE, porque o IBGE não pergunta as pessoas se elas são trans ou não binárias. Esse é um levantamento que foi divulgado agora, no segundo semestre de 2021, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, antiga paulista de medicina. Então, não é um levantamento, não é um censo trans, propriamente dito, mas são pelo menos 4 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma população estimada em mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta. Quem tem filhas e filhos trans sabe e que tem o seu coração aberto para o amor a seus filhos e filhas, sabe que maravilha é ter a honra, é ter orgulho, é ter a possibilidade de ter um filho e uma filha trans. Não é? Então, eu tenho muito, muito orgulho, sou muito grato à Sara por ela ter acontecido na minha vida e na vida da nossa comunidade, e a gente fazer o Sextou com Sara toda sexta-feira aqui, com grande alegria e afinco. Eu digo para todo mundo, não há ninguém na TV 247, eu garanto para vocês, ninguém que seja mais organizado, né, que tenha mais compromisso do que a Sara. Toda a sexta-feira tem duas pessoas aqui com a Sara. Ela já sabe quem serão as duas pessoas da próxima, e da outra, e da outra, e da outra, e está tudo planejado. Não é? E ela passa durante a semana se preparando para essas entrevistas. A Sara é muito especial. A Sara realmente é a nossa diva. Né? A Sara é muito, muito especial. Se você quer conhecer o relatório da ANTRA, está aqui, coloquei o endereço na tela, antra.org/assassinatos. E aqui na descrição do vídeo, atualiza o nosso giro, vai aparecer para vocês o endereço, eu botei lá o link para acessar diretamente o relatório. A Fabiana Aquino, que revelou aqui mais cedo que tem um filho trans, disse que é verdade. É isso mesmo, é um grande orgulho, uma grande honra, gente. Vocês não fazem ideia, né? Vocês não fazem ideia. Pois bem, é isso. Vamos encerrar o giro mais cedo hoje, 12:42, mas eu estou de alma lavada. Foi uma alegria tão grande. Ninguém fez isso. fico até emocionado. Sete horas e 32 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. É rock! É Geografia Rock! partir de agora, o seu programa favorito de perguntas e respostas no rádio. Super Quiz! Super Quiz! Hoje aqui no nosso quiz a gente vai falar sobre a televisão, ela que foi fundada em 1950 por Assis Chateaubriand. Hoje é uma grande companheira do brasileiro, né? Juntamente com o rádio, uma das emissoras mais conhecidas do mundo, a Rede Globo, conta com várias afiliadas pelo Brasil afora. Em que ano a Globo foi fundada? Letra A, 1960, B, 1965, C, 1977 ou D, 1952? E aí, quando é que nasceu a gigante Rede Globo, você sabe? Não sai daí não, hein? Não perca o próximo bloco do Super Quiz, que pode ir ao ar com a resposta a qualquer momento da nossa programação. Você acabou de ouvir? Super Quiz! Super Quiz! 7 horas e 38 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Myself around you, I wanna take you and squeeze you till the passion starts to rise. I wanna take you to heaven, that would make my day complete. But you and me ain't no movie star. What we are is what we are. We share a bed, some loving and TV, yeah. That's enough for a working man. But what I am is what I am. And I tell you, babe, well, that's enough for me. Sometimes when you're asleep and I'm just staring at the ceiling, I wanna reach out and touch it, but you just go on dreaming. If I could take you to heaven, that would make my day complete. 'Cause you and me ain't no movie star. What we are is what we are. I'll tell you, sweetheart, that's just enough. Cinema. Você gosta de um bom filme? Está no ar o Cine Pipoca. As melhores dicas de filmes para você. E o meu papo agora é com você que gosta de assistir aqueles filmes roendo as unhas. Você que gosta de um bom filme de terror. Este filme, na verdade, é uma continuação. O primeiro foi um grande sucesso, muita gente assistiu, e quem não assistiu o 2 não sabe o que está perdendo. Estou falando do filme O Albergue 2. Neste filme, três jovens norte-americanas estudantes de arte viajam pela Europa num fim de semana. Elas conhecem uma bela modelo que propõe levá-las num lugar especial, onde poderiam deveriam relaxar. E então, aí começam os seus problemas. O Albergue 2, a nossa dica de hoje para você que gosta de um bom filme de terror. Fique ligado, a qualquer momento tem mais Cine Pipoca. As melhores dicas de filme para você. 7:42. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my woman staring back at me. 'Cause in my dreams, it's always there, the evil face that twists my mind and brings me to despair. Was black, was no use. A partir de agora, o seu programa favorito de perguntas e respostas no rádio. Super Quiz! Super Quiz! Super Quiz, o melhor programa de perguntas e respostas do seu rádio. E a pergunta de hoje é sobre a Rede Globo, assistida por mais de 200 milhões de pessoas diariamente. Ela é a segunda maior rede de TV comercial do mundo. Ela só perde para a norte-americana ABC. Quem respondeu em 1965 está coberto de razão, viu? Mais precisamente, dia 26 de abril, no Rio de Janeiro, pelo jornalista Roberto Marinho. Essa edição vai ficando por aqui. Curtiu? Obrigada pela sua sintonia e até a próxima. Você acabou de ouvir... Super Quiz! Super Quiz! 7 horas e 49 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Fora de série, o programa que vai definir sua próxima maratona de episódios. Demolidor. Demolidor é a primeira de quatro séries que levarão quatro heróis da Marvel a se juntarem e se tornarem os Defensores. Advogado durante o dia, à noite Matthew Murdock usa seus sentidos aguçados, adquiridos em um acidente na infância que lhe deixou cego, para combater o crime nas ruas de Hell's Kitchen, bairro onde cresceu em Nova York. A primeira temporada vê o rei do crime, Wilson Fisk, travando uma guerra de gangues com os russos e procura ódios. Cinema. 7:54. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Você está ouvindo? Café com Rock. No ar. Estação Literária, parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. O Homem Duplicado, José Saramago. O professor de história Tertuliano Máximo Afonso descobre certo dia que é um homem duplicado. Ao assistir a um vídeo, ele se reconhece em outro corpo, idêntico ao dele próprio. Um dos atores do filme é seu sósia. Os desdobramentos dessa história são imprevisíveis. Mas o novo romance de José Saramago, esclareça-se logo, não tem nada a ver com clonagem ou outras experiências de laboratório. O que está em jogo é a perda de identidade numa sociedade que cultiva a individualidade e, paradoxalmente, estabelece padrões estreitos de conduta e aparência. Os romances recentes do escritor português retratam uma época de transformações que, para boa parte da humanidade, resultam em mais perdas que em ganhos. Em Ensaio sobre a Cegueira, os personagens perdem a vista, sinal de um tempo em que todos parecem estar cegos. Em A Caverna, artesãos perdem o emprego, incapazes de sobreviver à sociedade de consumo. Em O Homem Duplicado, José Saramago constrói uma ficção extraordinária, apoiada numa questão extremamente atual e inquietante: a perda de identidade no mundo globalizado. Você ouviu? Estação Literária, parada obrigatória para conhecer os clássicos e obras marcantes da literatura mundial. 8 horas. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Chorando e esperando amanhecer, amanhecer. As coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a ele que vá embora, que vá embora. Oh, oh, oh. Camila, oh, Camila, Camila. Do silêncio daquelas tardes, daquelas tardes, da vergonha do espelho naquelas macas, naquelas macas. A pia... Geografia Rock. Este é o nome no Instagram da Rádio Geografia Rock. Geografia Rock. Este é o nome no Instagram da Rádio Geografia Rock. 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. E eu que tinha apenas 17 anos, baixava minha cabeça pra tudo. Era assim que as coisas aconteciam, era assim que eu via tudo acontecer. Camila, Camila, Camila. Quero ouvir mais forte agora comigo. Camila, Camila, Camila. Sua rádio, Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você? Sonhar que está salvando alguém de um afogamento. Se você sonhou que estava salvando alguém que morria afogado, é sinal que seus problemas eram gigantescos e você está conseguindo se livrar deles rapidamente. Este sonho fala do volume dos nossos problemas e de como, na maioria das vezes, eles conseguem nos vencer facilmente ao fraquejarmos. Mas é preciso força e foco para podermos superar todos eles. Sonhar salvando alguém de afogamento quer dizer que essa multidão de problemas poderá ser vencida, superada e eliminada a partir de nossos esforços. Quando salvamos alguém em um sonho, é sinônimo de que a superação está prestes a acontecer. Mas precisamos nos mover. Você ouviu Mistério dos Sonhos. O que os sonhos podem revelar para você. 8 horas e 5 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Vim aqui pra te falar. Desse jeito eu não aguento. As mentiras virarão verdades. Dependendo do que solta o vento. Vim aqui pra te alertar. Abre o olho em sua mente. Confirme antes de encaminhar. Pra não passar notícia falsa pela frente. Dança de opinião. Defende de interesse. Esquerda e inversão. Turma com barulho dele. Dando a indicação. É a situação. Posição e posição. Bem-vindos à manipulação. Profissões curiosas. Profissões que você possivelmente nem conhecia. Profissões curiosas. especialista em cidades inteligentes. O que será que pode acontecer quando tudo estiver conectado? Seu celular, seu carro, sua casa e até seu aspirador de pó. Bem, uma coisa nós temos certeza, as cidades ficarão mais fáceis de serem transitadas. Tudo isso gira em torno do tema cidades inteligentes. E ser um especialista em cidades em futuro é preciso... 8 horas e 9 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Cansou de ser tão oprimido e não quer mais só se esconder. É hora de ocupar as ruas com verdades nuas. Agora é lutar ou morrer. Meu sangue latino, um bugre paladino enfrentando o destino pra sobreviver. Toda essa história mal contada é pra ser reparada. Fascistas começaram a cair, com a América unida eles não passarão. Fascistas começaram a cair, na América Latina eles não voltarão. Fascistas começaram a cair, com a América unida eles não passarão. Fascistas começaram a cair. No ar, curiosidades do mundo. Tudo que você sempre quis saber e nunca te contaram. Está pensando em casar, mas abomina as burocracias? Relaxa, que para driblar o estresse de organizar um casório, vá para os Estados Unidos, mais especificamente Las Vegas, onde basta o casal ser maior de idade, apresentar documento com foto e pagar uma taxa de $60. A licença é expedida na hora. Em alguns locais realizam uma cerimônia para até 18 convidados por apenas $75. Não é à toa que, só em 2015, houve 80.493 matrimônios lá. Mas lembre-se, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Você ouviu Curiosidades do Mundo. Tudo o que você sempre quis saber e nunca te contaram. 12 minutos. É rock! É Geografia Rock! Tried so hard to make you. Oh, I wanna much to see you and how you left yourself behind. You know I wouldn't wanna be. Na bagagem. Portugal é o menor país da Europa, sendo possível atravessá-lo de cima para baixo em poucas horas. São 800 quilômetros de norte a sul. Ainda assim, o país não deixa de ser o queridinho pelos turistas que estão em busca de histórias e gastronomia rica em receitas com bacalhau. Você vai encontrar também um calçadão cheio de lojas, cafés, bancos, casas de câmbio e floriculturas ao ar livre. Aproveite a viagem. Você ouviu? Na bagagem. Vai viajar? Leve nossas dicas na bagagem. 8 horas e 18 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. We'll be right back. Instagram da Rádio Geografia Rock. Seu rádio. Curiosidade máxima. Pra você que é curioso de verdade. Você sabia que o termo brega surgiu para designar pejorativamente a preferência musical das classes sociais mais baixas? A ideia era satirizar os excessos de sentimentalismo musical em canções típicas como Coração Materno, de Vicente Celestino, O Paixão de um Homem, de Valdir Soriano. Alguns artistas reagiram ao rótulo e cunharam a frase: se cantar o amor é brega, então sou brega. Você acabou de ouvir Curiosidade Máxima. 8:22. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Piercing radiant moon, the storming of poor June, all the life running through her hair, approaching guiding light, our shallow years in fright, dreams are main winding through my eyes. Life running through her hair. The spiders all in tune. The evening of the moon. Dreams are made winding through my head. De agora, Eureka! Eureka! A história por trás das maiores invenções da humanidade. Digo e repito, você pode ser bom em algo, mas sempre terá um asiático para fazer muito melhor do que você. Isso porque quem foram os pioneiros a utilizarem a invenção que vamos falar agora foram os chineses, os foguetes. Existem registros do ano de 1232, onde foi inventada a pólvora, que mais tarde foi usada para uso bélico ofensivo. Mais tarde foram introduzidos na Europa pelos árabes, mas em todas essas ocasiões que a gente está falando, eles foram usados como armas. Somente no fim do século XIX é que apareceram os primeiros cientistas que viram o foguete como forma para propulsionar veículos aeroespaciais tripulados. Entre eles, destacam-se o russo Konstantin Tsiolkovsky e o estadunidense Robert Hutchings Goddard. Até pouco tempo, eles eram considerados como os pais do foguete espacial. Porém, um artigo recente publicado pelo historiador espacial Robert Godwin afirma que em 1861, 3 décadas antes dos estudos de Tsiolkovsky e Goddard, o canadense e escocês William Leitch já teria aplicado corretamente os princípios científicos para voos espaciais em um ensaio intitulado Uma Viagem Através do Espaço. O ensaio foi publicado em um jornal de Edimburgo, na Escócia. Os estudos de Leitch caíram no esquecimento depois de sua morte e a falência do jornal que havia publicado seu estudo. Com o resgate recente de Godwin, o nome de Leitch voltaria a ocupar o lugar que merece na história dos voos espaciais. Você acabou de ouvir... Eureka! Eureka! 8 horas e 28 minutos da humanidade. Aqui você tem informação sobre o seu artista favorito. All the SOS Was One, que é um álbum ao vivo da banda britânica de rock Led Zeppelin. Uma programação que te deixa por dentro de tudo. O álbum traz 2 horas e meia de execução com 18 músicas. Continue conosco. Essa é a Rádio Geografia Rock. We've got the right to choose it. There ain't Você está ouvindo Café com Rock. Do Paraná e de São Paulo, ajuda a canalizar um intenso corredor de umidade que vai para o norte do país, conhecido como Zacas. Os dois sistemas aliados ajudam a espalhar muitas áreas de instabilidade sobre o estado do Paraná, que terá um sábado de tempo bastante encoberto, temperaturas amenas, pancadas de chuva a qualquer momento do dia e não se descarta a possibilidade para fortes temporais com volumes bastante expressivos que podem ocasionar transtornos como alagamentos e deslizamentos de terra. Também chove entre o leste e o nordeste de Santa Catarina, mas nas demais áreas do estado catarinense e também no Rio Grande do Sul, o sábado será de sol e temperaturas mais elevadas. As temperaturas vão ficar em torno dos 22 graus em Curitiba por causa do tempo mais fechado. Em Florianópolis pode chover e o dia começa com 19, com máxima de 26 graus. Em Porto Alegre o sol brilha forte e a máxima chega aos 28 graus. Também são esperadas fortes rajadas de vento com até 50 km por hora em todo o território gaúcho ao longo deste sábado. Uma frente fria que atua na costa do estado de São Paulo canaliza um intenso corredor de umidade que vem da região norte do país e os dois sistemas aliados ajudam a espalhar muitas áreas de instabilidade sobre parte do sudeste do país. O estado de São Paulo terá um sábado com predomínio de tempo bastante encoberto, poucas aberturas de sol, temperaturas mais amenas e as pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer momento do dia de forma expressiva e volumosa e pode ocasionar alguns transtornos como alagamentos, deslizamentos de terra e até mesmo transbordamentos de rios e córregos. Também tem previsão para fortes temporais sobre áreas do estado do Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais, mas os volumes não são tão elevados. O centro e norte mineiro, grande parte do Espírito Santo e parte do norte do Rio de Janeiro terão um dia de sol com pancadas de chuva ao fim do dia que acontecem de forma muito irregular. As temperaturas vão ficar em torno dos 34 graus em Vitória, 31 em Belo Horizonte. No Rio de Janeiro o tempo também fica encoberto. A capital fluminense começa o dia com 24 graus e a máxima prevista é de 31. E na capital paulista a máxima não passa dos 22 graus na tarde deste sábado. Uma frente fria que atua na costa do sudeste do país ajuda a canalizar um corredor de umidade conhecido como Zacas, que vem lá da região norte e consegue espalhar instabilidades sobre parte do centro-oeste do país. A condição para fortes temporais sobre o estado de Mato Grosso, grande parte de Mato Grosso do Sul e também áreas do estado de Goiás. Mas em grande parte do estado goiano, o dia será de tempo mais firme com pancadas de chuva que ocorrem de maneira irregular, mas que podem vir acompanhadas por descargas elétricas e rajadas de vento. Entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, o sábado será um dia de tempo bastante encoberto e poucas aberturas de sol. As temperaturas vão ficar em torno dos 32 graus em Goiânia, 27 em Campo Grande, em Cuiabá o dia começa abafado com mínima de 22 e máxima de 29 graus e em Brasília o sol aparece entre nuvens com pancadas isoladas à tarde e a temperatura máxima prevista para a capital do país é de 29 graus. Áreas de instabilidade e a combinação entre calor e umidade continuam provocando chuva em praticamente todas as áreas da região norte do país. E a exceção neste sábado é apenas para o centro e norte do estado de Roraima. Nas demais áreas são esperados fortes temporais, principalmente sobre o Tocantins, sul do estado do Pará, Amazonas e Rondônia, onde a chuva será bastante expressiva e o dia será marcado por muita nebulosidade com poucas aberturas de sol. Mesmo com a chuva, o tempo segue abafado e as temperaturas elevadas. A máxima em Belém é de 30 graus, 29 em Palmas, 30 graus é a máxima em Porto Velho, em Manaus faz 29 graus e em Boa Vista o dia começa com 23 e à tarde a máxima chega aos 36 graus na capital. A chuva não dá trégua sobre áreas do nordeste do país ao longo deste fim de semana e este sábado será marcado por tempo bastante instável em praticamente todas as áreas da região. São esperadas pancadas de chuva com moderada a forte intensidade e tem previsão para temporais em todo o interior do Nordeste. As temperaturas continuam elevadas e a máxima em Recife e Salvador é de 32 graus na tarde deste sábado. Em Natal, a temperatura máxima prevista é de 31 graus, 32 em Teresina, e em São Luís o dia começa com 23 e a máxima chega aos 31 graus à tarde. Horas e 38 minutos. As vão seguir atuando sobre o nordeste do país. Aqui você tem informação sobre o seu artista favorito. Que é um álbum ao vivo da banda britânica de rock Led Zeppelin. Uma programação que te deixa por dentro de tudo. O álbum traz 2 horas e meia de execução com 18 músicas. Continue conosco. Essa é a Rádio Geografia Rock. Yes! Geografia Rock. Este é o nome no Instagram da Rádio Geografia Rock. Confira no canal do YouTube da banda Cripta o Play Troço da Guitarra de Posselt da Tainá Machi. Sente a potência. Ah! canal do YouTube da banda Cripta. Aqui tá, aqui está Tainá. O planeta agradece. Você ligado na preservação ambiental. Fique atento aos seus hábitos. Não são só os canudos plásticos que poluem e degradam a natureza, causando danos à saúde e morte de animais marinhos. As sacolas de supermercado também. De preferência as reaproveitáveis, como as de tecido ou lona. Tire as suas do armário e leve às compras. Dobradas ocupam pouco espaço e são fáceis de carregar. Pequenas atitudes fazem a diferença. O planeta agradece. Oito horas e 45 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. ficou na história. Acontecimentos que marcaram o mundo. Da série Segundo Reinado, o ciclo do café. Uma xícara de café tem muito mais história do que você imagina. Durante o Segundo Reinado e após, esse grão foi o motor da economia brasileira, recebendo a alcunha de Ouro Preto. Além disso, ele foi essencial para o desenvolvimento socioeconômico e urbano da região sudeste e proporcionou o aumento da visibilidade do Brasil no mercado internacional. Um exemplo claro do poder e riqueza dos cafeicultores é a famosa Avenida Paulista, coração econômico da capital paulista. Essa rua, no princípio, era formada pelos casarões dos barões de café, que hoje dão lugar a bancos e grandes empresas. Por fim, a necessidade de mão de obra para as grandes plantações proporcionou aumento da imigração europeia, principalmente italiana, para o interior paulista. Continue acompanhando a nossa programação e fique por dentro dos fatos que marcaram a nossa história. Você ouviu? Ficou na história. 8:51. Você ouviu o melhor do rock em Porto Alegre em geografiarock.webradiosite.com. My throne. Instead, it's Friday. I'm in love. Saturday. we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it. I don't like it. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done before. Lives we're leading the way we've always done before. Geografia Rock. Este é o nome no Instagram da Rádio Geografia Rock. Bloody hands of the earth to die, to carry the cross of all. civil about war anyway. Direto da redação, as notícias do rock. Muito bem. Morrissey quer que Johnny Marr pare de falar sobre ele. Morrissey respondeu à entrevista de Johnny Marr, na qual declarou ser muito diferente do cantor. O ex-vocalista dos Smith pediu ao antigo colega da banda parar de mencionar seu nome na mídia na publicação do site Morrison Central. Isso não é um desabafo, é um pedido calmo e medido. Poderia parar de falar meu nome em entrevistas? Chamou o vocalista. Em conversa com Unco Magazine, o guitarrista explicou os motivos pelos quais não mantém relação com Morrissey, apesar de amar os Smith. Não é uma surpresa quando falo da minha intimidade, que trabalhei, exceto pelo óbvio, não é surpresa porque eu e o Morrissey somos muito diferentes, afirmou. Mart também defendeu a obra da banda, a qual não deveria sofrer pelas declarações de um ex-integrante em alusão ao polêmico apoio de Morrissey à extrema-direita. O autor de Everyday Is Like Sunday quer o guitarrista cuidando apenas da própria vida. Poderia discutir sua própria carreira, suas imparáveis conquistas, solo e sua própria música? Se puder, me deixaria fora disso. Você nada sabe nada sobre mim, sobre minha vida, minhas intenções, pensamentos e sentimentos. Sim, fala como se fosse meu psiquiatra com acesso ininterrupto, mas instintos. Morrissey lembrou como os dois se ajudaram a chegar no sucesso, questionou por que Mart não fora apenas nossa. Precisa me culpar por absolutamente tudo? No Instagram do Johnny, a foto dele com a guitarra. Notícias! Direto da redação, as notícias do rock. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. We'll be right back. epidemias. Epidemia de Cocolitzli atingiu as civilizações mexicanas em dois grandes surtos. O primeiro entre 1545 a 1548 e o segundo surto entre 1576 e 1580. Os principais sintomas eram febre alta e sangramentos. A suspeita é que a doença era causada pela bactéria Salmonella entérica. O surto inicial pode ter matado até 15 milhões de pessoas, cerca de 80% da população da região na época. E o segundo surto teria matado mais de 2 milhões e meio de pessoas, 50% da população. Você ouviu Epidemias. Nove horas e 18 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Love fire, pain, open your eyes. Dicionário de Gírias Brasileiras, pra você entender tudo por aí. Quando alguém chegar e falar que bota fé, então, essa pessoa acredita em algo ou alguém. Ela concorda com algo. Você acha que ele vai ganhar? Bota fé. Você ouviu? Dicionário de Gírias Brasileiras, pra você entender tudo por aí. Nove horas e 23 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Acredite nos seus professores, eles fazem parte da conspiração. Querem te enganar com seus títulos de doutores, que pensam que são pra refutar a minha opinião. Eratóstenes só que gire, a terra é plana. Não acredite nos especialistas. Se não quiser ser mais um idiota, só leia o livro do terraplanista. Venha ser mais um navio para nossa frota. Eratóstenes morreu, deviam ter queimado Galileu. A sua teoria não me engana, é o sol que gira e a terra é plana. Viajar. Frases importantes para saber em inglês. Quer agradecer alguém em inglês? Você pode utilizar thank you ou thanks. Lembrando, thank you ou thanks. E se você receber uma resposta como you're welcome, significa de nada. You're welcome, de nada. Você ouviu? Vai viajar. Frases importantes para saber em inglês. 9 horas e 28 minutos. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Onde você tirou? vai viajar frases importantes para se saber em espanhol. Entrou numa loja e quer saber o preço de determinado produto? Então, basta perguntar. Quanto cuesta, por favor? Quanto cuesta, por favor? Que significa? Quanto custa, por favor? Você ouviu? Vai viajar frases importantes para se saber em espanhol. 9:35. Rádio Geografia Rock. Se você curte rock, aqui é seu lugar. Que eu faça chover, não tem jeito de esquecer. Necessidade de proteção de todos. Quando você leva um filho na escola, um neto na escola, você se previne e faz o possível para que ninguém no entorno esteja comprometido eventualmente com uma doença, especialmente como a própria Covid. E dessa forma nós temos como imunizar, nós temos como proteger. E essa é o direito que as pessoas têm de receberem o imunizante e um dever do Estado assim fazer. Agora, quando eu passo a me dar o direito de não tomar a vacina, não imunizar os meus filhos e coloco em risco as outras pessoas, isso passa a ser um problema. Isso não é democrático. Então, dessa forma, essa obrigatoriedade faz com que as pessoas ainda tenham tempo de se adaptar, por isso, a partir então do segundo semestre, essa exigência, mas nós temos que proteger as crianças. É um dever que nós temos como pais, como avós, como tios, fundamental. Nós temos, só para se ter uma ideia, Marcelo e Luciana, nós tivemos desde novembro um aumento de 62% nas internações em UTI pediátrica, exatamente em decorrência da variante Ômicron. Então, nós não podemos admitir um tipo de postura como essa. Aliás, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. adolescente ter essa isonomia, o mesmo direito, a mesma assistência e proteção, e o que se inclui aí a vacina, na proteção e prevenção de doença. Ontem aqui no CNN, o nosso mundo, secretário, nós falamos muito sobre a importância da vacinação das crianças, como nós estamos falando a todo esse momento e como a variante Ômicron tem atingido as crianças nesse momento também. Secretário, para os pais, mães que estão assistindo a gente agora e estão com dúvidas de como proceder, a partir da volta às aulas agora, preciso apresentar o comprovante de vacinação. A criança não está excluída da escola, vai poder frequentar. As pessoas vão ter um prazo para vacinar e apresentar esse comprovante. Se é que tiver aquele pai, digamos, negacionista, que não quer vacinar a criança, qual vai ser o procedimento, secretário? Bom, sempre nós estamos mantendo um momento e um período de adaptação. Por isso que esse primeiro semestre, para as pessoas vacinarem, se sensibilizarem na necessidade da vacinação, lembrarem que a vacina é absolutamente segura, já foi testada em vários estudos. Estudos que foram realizados tanto para a Pfizer quanto para a Coronavac, e mais, ela não é só venda, a gente só não vê mais a eficácia nos estudos, mas a eficiência na vida real, em 16 países que estão usando esses imunizantes para esses grupos etários. Portanto, é uma vacina segura, é uma vacina que protege e que reduziu o impacto de doença grave e fatal nessa população etária. Então, sem dúvida alguma, as pessoas devem tomar a vacina. Vamos fazer ao longo ainda rejeitam utilizar as vacinas e que estão vendo, muitas vezes, na prática, que deveriam ter tomado a vacina. Porque são eles, hoje, só para se ter uma ideia, um dado novo. Passado agora pelo Instituto Emílio Ribas, 62% das pessoas que estão internadas nas UTIs não fizeram o sistema vacinal completo. Nós tínhamos um número até maior agora, no início do ano, que era de 76%. Isso até caiu, mostrando que a vacinação é a única paciente de 105 anos. O que aconteceu? Ele entrou por causa de uma infecção urinária, nós fizemos um teste de Covid e veio positivo. E ele virou para mim e disse assim: doutor, o senhor tem certeza que eu tenho esse bichinho? Eu estou tão bem. Ou seja, ele só está bem com 105 anos, 106 anos, ele tomou as três doses da vacina. Então, isso para mim foi um exemplo tão grande do quanto, se esse homem não tivesse feito essa imunização, hoje se seguramente ele teria um quadro gravíssimo. Então, é indiscutível o poder da vacina e o poder que temos de nos vacinar e nos proteger e proteger a todos que estão à nossa volta. Que ótimo, ótimo exemplo, secretário. sensações que me fogem à compreensão. Posso perguntar? Quando eu fico só, parece que ouço vozes de outra dimensão. Highway.